Sejam mega bem-vindos a mais um podcast do Sozinho em Casa. Olá, prazer, minha gente. Meu nome é Guilherme, eu tô aqui com o nosso host, Lucas. A gente tá pronto pra apresentar mais um podcast sobre o que vocês acham aí. Qual é o nome do filme? O filme se chama... Na verdade, o filme original... O nome original é Black Klansman. E em português ficou Infiltrados na Klan. É um filme do Spike Lee que trata sublimemente, assim, das querelas, assim, do racismo na época dos protestos, sim, do terceiro movimento negro, após a morte do Martin Luther King. Dos Black Panthers, né? Isso. E por onde a gente pode começar? Você que manja mais. Logo no começo, né? Logo no começo aparece um clipe de uma cena de E o Vento Levou, né, que hoje é considerado um filme mega racista, né, por conta de toda essa questão dos confederados, né? E ele até foi retirado de alguns lugares, porque por ser considerado hoje ser racista. E depois uma propaganda, né, de... Qual que era o nome do cara? A propaganda do Kenneth Beauregard. Kenneth Beauregard, que é engraçada porque é uma cena bem comédia. Ele faz o discurso dele e aí às vezes tem os erros e aí ele repete. Parece a gente aqui no podcast, tipo, tentando se preparar assim, ah, olha só, a gente vai fazer um sinal aqui, daí ele recebe as cues, assim, do texto dele. Por exemplo, eu tô falando de América Branca ou América Gloriosa? É a América Gloriosa. mas aí começa essa cena e aí corta pro nosso personagem principal, que é o Ron Stallward. Stallward. É o primeiro policial negro de Colorado Springs. Sim, lembrando que esse filme é baseado em fatos, né? Fatos reais. Do Ron Stallward. Tudo aqui, essa história incrível foi baseada na realidade. Certo. Então, o filme começa com ele fazendo uma entrevista com um chefe de polícia e ao que parece é um pastor. Pela vestimenta dele, assim, ele parece um pastor e eles estão fazendo perguntas, assim, é uma entrevista de emprego, como qualquer outra. Por exemplo, eles fazem perguntas, o que aconteceria se um policial branco te chamasse de preto, de negro, como você reagiria? Foram palavras mais fortes, né? Mas sim, a gente não quer repetir aqui. Sim, é todo dialeto. Por exemplo, o filme é americano. Sim. Eles têm todo o discurso deles, assim, sobre o que é racismo, sobre os termos racistas e sobre o que é... Toda uma cultura, né? Uhum. E daí é surpreendente a maneira como ele reage, que ele fica em silêncio. Uhum. Daí ele dá aquela resposta seca, assim, eu acho que eu faria de tudo. Daí eles já ficam... Aquela resposta de entrevista, né? Resposta padrão de entrevista, talvez. Uhum. E aí ele consegue, né, um emprego como policial. Inclusive, no departamento de polícia tem ele, um negro, tem um judeu, né? Aham, uhum, o Philip Zimmerman. O Philip, que é interpretado pelo... Adam Driver, o nosso querido Kylo Ren. Que ele tá muito bem nesse filme. Sensacional. Ele tem uma atuação mais nula, assim, mais neutra, mas nesse filme deu muito certo. Deu. Tipo, é até meio difícil dizer, nossa, o cara é sem graça, mas deu muito certo. Deu certo, porque a gente vê os outros filmes e a gente nem liga pra ele. Ele chegou a fazer um filme do Adam Sandler, chamado The Meyerowitz, que é da Netflix. Mas aí agora ele mandou benzaço, sabe? Sim, por exemplo, no começo o Ron Stallward, ele ainda tá nos arquivos. É padrão, você contrata um policial assim e você manda ele pros arquivos. Sim. E já tem na cara, assim, o que ele vai encarar estando na polícia, sendo como um policial negro. Tem esse cara que é um tremendo desgraçado, assim, que é o... Eu não peguei direito o nome dele, acho que é Landers. É um magrelo lá, né? É um magrelo de bigode, tipo, clássico... Sim. É clássico... White American, total. Ele chega na Records Room, assim, e pergunta pro... pergunta pro Ron. Então, eu quero um documento sobre um toad aqui, que toad a tradução é sapo, mas naquela época era um termo racista. Por exemplo, negro é sapo. Sim. Por causa da boca grande. Uhum. Daí ele já chega errado. Já se apresenta errado. Daí a gente já sabe o que vai acontecer com esse cara. Ele chega assim, Ron, me vê o documento aí de um sapo aí que eu tenho que prender. Daí o Ron já, tipo... Mano, a atuação desse cara... Por acaso você manja o nome do ator? Eu não lembro, cara. Putz, olha, a maioria do elenco não lembro, pra você ter uma noção. É que é um elenco bem novo, mas então... O cara, ele tem esse... Ele tem essa aproximação, tipo... Bem fechadona, assim... Que ele... Mano, ele ia arrancar o olho do cara naquele momento. Daí depois eles têm uma altercação, assim, cheia de simbolismo. Por exemplo, ele foi pegar o documento, ele foi pegar devagarzinho. Eu vou dar esse documento aqui pra você bem devagar. Daí ele solta assim na mesa. Daí o Lambert, assim, já responde à altura. Tipo, ah, então tchau, tchau, Officer Toad. Aí já dá na cara, né? Daí é muito legal o peso cultural que tem esse filme só nessa cena, porque na reação o Ron ele meio que dá uns golpes de Kung Fu, assim, que era super popular na época. Tem até a série no Netflix, o The Get Down. The Get Down. Que tipo, tem o Shaolin... Shaolin Master, alguma coisa assim, né? É, o Grandmaster Flash. Que é... Ele é super inspirado nessa cultura do Kung Fu, assim. Daí, tipo, isso tá bem presente no Ron. Do Kung Fu com o Blaxploitation também, né? Sim. Foi um movimento do cinema americano chamado Blaxploitation, que visava dar mais visão pro homem negro, entendeu? Sim, com certeza. Daí, por exemplo, tem a segunda parte... Que as coisas começam a ficar mais sérias. Vamos lá, vamos desenvolver o personagem do Ron. E a primeira coisa que eles fazem é mandar ele numa missão de infiltração. Sim. Ele reage dessa forma. Como ele é um policial negro e jovem, e tá tendo tipo, toda essa manifestação dos movimentos negros, daí, vamos botar ele pra trabalhar, né? Você vai infiltrado lá no discurso do Kwame Ture. Que era um dos líderes dos Panteras, não era? É, um dos líderes do... É, ele era membro dos Panteras Negras, assim, e, tipo, de acordo com o chefe lá, ele... Speechman. Daí, ele realmente consegue convencer a juventude a, tipo, a ir nas ideias dele. Daí, botaram uma escuta nele e mandaram o Ron pra lá. E nesse evento, tem os discursos, assim, daí começa a entrar na cabeça do Ron. Por exemplo, tem uma frase aqui que eu peguei do discurso, que é... A gente tem que parar de fugir de ser negro, que é... Eu traduzi bem em cima, assim, é stop running away from being black. Daí isso entra na cabeça do Ron, assim, de uma forma que ele... Ele começa a se identificar no meio político. Pô, ele começa a realizar, pô, eu sou um policial negro. Sim. Tipo, já tava presente no personagem, mas o desenvolvimento dele no decorrer do filme é incrível. Ele fica sempre nessa linha tênue, né? Entre os policiais e o movimento Black Panther, né? Porque também ele conhece a menina, que eu esqueci o nome. É a Patrícia. Patrícia. Ela é presidente da UNE. É a União Negra Estudantil. A Patrícia, que, enfim, do movimento do Black Panther, né? Também segue o Black Panther e aí ele tem um relacionamento com essa mulher. E ele fica nessa linha de se esconder, de que ele é um policial, né? Sim, ele tem todo esse... esse conflito interno. Daí, por exemplo, quando ele... Depois dessa investigação, ele reporta, assim, pro chefe. Então, o que você acha? Você acha que os Panteras Negras são... uma organização criminosa, assim, que na época tinha muito isso. Eles achavam que os Panteras Negras eram perigosos. Daí, o próprio chefe fala, assim, por exemplo, que quando o Kwame Ture fala, Ron, você tem que se armar, assim, que a revolução tá chegando. Daí o Ron pega e fala, eu não senti nada disso, não. A vibe era de adolescentes dançando, se embebedando, tipo... Vivendo a vida. Não tinha nada que apontasse que o movimento ia se tornar violento. Sim. E depois desse sucesso na investigação, ele é transferido pra inteligência mesmo. Ele é um personagem menor dentro da inteligência. Que é quando ele tem a brilhante ideia, inspirado pelos discursos e tudo mais. Eu vou ligar pra Ku Klux Klan. Daí você quer falar um pouco dessa ligação? Cara, é uma coisa sensacional, que ele liga, aí ele fala, this is Ron Stallworth. Aí ele fala, eu detesto italianos, judeus, negros. Mas principalmente negros. Cara, tipo, aí depois quando ele desliga, aí o cara fala, né, o cara que atende, ele fala, é disso que a gente precisava e tal. E tipo, beleza, God bless white America, sabe? É, sim. E aí ele desliga, ele marca uma reunião com o líder lá da Ku Klux Klan, né? Sim, mas um pouco antes disso ele tem que comunicar pros superiores dele, que daí ele conhece o... Tipo, não o chefe da polícia, é o... Acho que é o chefe do departamento, assim, que chama Briggs. O Briggs, ele é meio que... Ele é um antagonista, ele é a crítica construtiva do personagem Ron. Daí ele chega assim, ele vai com o Ron, assim, falar com o chefe da polícia mesmo. Ah, então, esse cara ligou pra Ku Klux Klan, ele é doido, assim? O que você tá pensando quando você for na reunião deles, eles não verem um cara branco? Daí... E os caras zoando que ele deu o nome real dele, sim, né? Sim! Aí... É muito amador, você deu o seu nome real. A reação dos caras, em geral, assim, foi incrível. Daí eles vão pro escritório, daí... Ah, com todo respeito, senhor, eu sou especialista em falar... A língua dos, tipo, o inglês e o jive, que é, tipo, o inglês negro, assim, que é o inglês com dialeto. Gíria, tipo, provavelmente é um termo racista. Tipo, eu não vou entrar nisso, porque eu não tenho, tipo, formação pra dizer... Eu não tenho autoridade sobre esse termo. Mas é muito engraçado. Tem uma coach aqui dele, que eu marquei, que é incrível, porque quando ele fala isso, o chefe da polícia argumenta contra ele sobre... Então, mas você sabe como se infiltrar ali no meio desses brancos? Daí tem toda essa diferença no dialeto, daí ele replica... How does exactly a black man talk? Mano, é muito tem essa bom. Reflexão, né? É sensacional, cara. Daí eles fizeram um ensaio, assim, tipo... Por exemplo, ele chegou lá com o Philip Zimmerman e com o parceiro deles. É um personagem menor, um alívio cômico. Daí eles ensaiam. Ah, você vai ter que falar como eu. Daí ele dá um discurso, assim, tipo, clichêzão. E depois a gente chega na parte do... Chega na parte do encontro, né, ou não? A parte deles? Do encontro, é esse mesmo. Que aí eles vão encontrar com os caras, o Flip vai se encontrar com o cara com o nome de John Stallworth, né? Ele entra na caminhonete, né, do cara? Sim, entra na caminhonete, ele encontra um personagem chamado Felix. Felix. No telefone eles tinham falado com um cara chamado Walter. É um nome bem clichêzão. Todos os personagens, tipo... Da Cucucan lá. Tem nomes bem corriqueiros, assim, bem adequados ao personagem. E ao invés dele encontrar com o cara que ele falou no telefone, ele encontra com esse cara que... ao decorrer da história vai ficar bem suspeito do Flip sendo Ron, assim. É aquele que parece o Trevor, né, do GTA V. É o mais redneck possível, assim. É o Wasp, né? É o Wasp. É o cara Wasp. É o White Anglo-Saxon Protestant Folk. E aí também tem um outro que é o Gordinho, né? Que inclusive ele fez um filme chamado Eutônia, que é sobre a Tonya Harding. Nossa, é esse cara que tá no filme? Ele tá no filme, no Eutônia. Ele faz o amigo do noivo da Tonya Harding. E aí ele tá lá e ele é bem bobão, tá ligado? Igual no outro filme. Ele é bem bobão, come pra caramba, sabe? Fala um monte de bosta. E aí, mano, sei lá, esse grupo é, tipo, é muito alívio cômico, saca? Os dois, assim. Eles têm uma química, eu diria, de Os Bandidos Molhados. Os Bandidos Molhados. Que tem um cara esperto, que na verdade é bem burro, e tem um cara burro que é... Pode ser esperto, talvez. Então, daí eles têm essa química bem engraçadona, assim, mas... Essencialmente racistas pra caramba. Tô tentando não usar um termo muito feio aqui. Porque, bem, a verdade é que fica bem claro que racistas aqui não passam de maneira alguma. E aí a gente vai pular um pouco pra parte do David Duke, né? Que foi um cara importante, assim, entre aspas. Sim, entre muitas aspas. Essa parte tem o... eles começam a dialogar sobre... como é que chama? A estrutura da clã. Uhum. Eles conversaram assim com os caras. O Félix ficou bem suspeito do Flip, assim, tipo, jogando umas tiradas assim, ah, seu judeu, uhum, tal, pra ver se ele se desestabilizava. Não desestabilizou. O Ron até chegou e salvou ele depois. Uhum. Com a foto, não foi? Não lembro, foi naquela parte da foto que ele abraça os dois lá? Não, isso é bem depois do, né, filme. Essa parte ele ainda só joga uma pedra na janela, assim. Ah, é verdade. Uhum. Então, daí eles voltam pra delegacia, tipo, o cenário é a delegacia novamente. Daí eles começam a conversar sobre a estrutura da clã. E, consequentemente, o David Duke. Uhum. Que é o Grand Wizard, é o grande mago, assim, e o diretor nacional... da organização, eu tô fazendo uma aspas bem grande aqui, uhum, vocês não estão conseguindo ver. Daí eles começam a dizer assim, ah, então, esse David Duke, o plano dele é institucionalizar a Ku Klux Klan. Ele nunca foi pego usando o roupão deles, ele, tipo, não é tão abertamente... racista, uhum, tipo, ele é racista pra... Mas ele não publica, né? É, mas ele não... Tipo, ele é esperto, assim, uhum, em relação à mídia. Porque o plano dele é ir pro Congresso. O plano dele é que... politizar o racismo. Tipo, trazer o racismo, uhum, numa malinha, assim, pro Congresso. Criar uma cultura, né? É. Que já tá enraizado, praticamente, é... E forçar essa cultura. E o muito legal, é que nem eu falei pra você vindo pra cá, é como eles têm essa conversa. Porque o Ron, ele tá conversando assim com o Chef Briggs. E o Chef Briggs parece ser, tipo, bem... ter uma cabeça pra essas coisas. Daí ele comenta sobre o David Duke e ele fala... Ah, então ele precisa de votos, assim. Daí o Ron replica... Ah, mas a América nunca votaria num cara como o David Duke... Daí o Briggs, ele, tipo, responde pra ele. Ah, então, meu amigo, eu acho que o ingênuo aqui é você. Uhum. Daí, isso é outro dos momentos que desenvolve o personagem. Sim. Pra caramba. Porque o Ron, ele fica, tipo, naquela... Vixe, e agora, mano? Uhum. América... Ele já tava acordado, mas ele vai desenvolvendo ainda mais, uhum, assim. E ele quer se comprometer ainda mais com a investigação. Sim. Aí acontece um encontro com o David Duke, né? Que é o pessoal, ele é contratado como um dos guardas do David Duke, né? Daí depois ele realmente entra em contato com o David Duke, e depois tem também a cena onde eles vão se encontrar com o... tipo, com os caras da clã pra atirar. Ah, é verdade. Nossa, essa... no alvo lá, né? Eu queria comentar essa cena, uhum, porque foi a cena que... foi assim... foi aquela que o Ron acordou. Uhum. O cara tá nessa pra destruir os malucos da clã. O formato dos alvos, não é? A forma. Sim, eles começaram a atirar, assim, no stand de tiro. Daí eles começaram a conversar sobre a relação deles com o exército americano. Tipo, como o Vanderlei lá, o que agora eu esqueci o nome. É, que ele tem uma relação com o forte, com o tal forte militar, que ele consegue usar armamento dele. E daí o Ron aparece assim, o Ron mesmo, não, uhum, o Flip. Ele aparece em seguida e vê os alvos assim, todo furado assim no stand. O desenho dos alvos é fortíssimo, saca? Sim, é... sabe aquele... tipo, é o negro fugindo, uhum, provavelmente despido, porque dá pra ver o formato, tipo, formato bem claro do, tipo, do corpo dele. E é isso, também tem a parte que ele volta assim, ele tá se encontrando com a Patrícia. Daí, aí tem um dos cernes do filme, assim, um do coração do filme, que é o que a gente veio aqui falar. Tipo, o filme ele tem uma carga cultural imensa, uhum, é incrível. Eles começam a conversar não só sobre filosofia, tipo, eles começam a conversar sobre o cinema, Blaxploitation. Sim, eu teve o caso do Blaxploitation que, né, como eu disse antes, pra poder dar visão pra, pros atores negros, né? Eles faziam paródias, às vezes, de filmes de policial, policiais brancos e tal. Sim, de uma forma bem pejorativa. Uhum. Por exemplo, eles estão conversando, a Patrice, ela levanta, tipo, as heroínas dela. Uhum. A Cleopatra Jones, que era uma detetive, a Kobe. Daí o Ron, ele solta assim, ah, qual que você prefere? O Shaft ou o Superfly? Daí, ah, Shaft, o Superfly era um cafajeste, era um pimp, né? Cafetão. Uhum. Daí, a maioria dos papéis, tipo, estereotipados era assim, o negro era ou cafetão, uhum, ou era esse detetive, assim. Ou era bandido. Sim. E eles também conversam sobre o Dubois, que tem... que é um filósofo assim da... que ele promove o conceito de trueness, que é dualidade. Uhum. É, daí o que é ser um negro e ser americano? E depois tem uma cena com o Flip dele falando sobre ele sendo judeu e americano também. Uhum. Tipo, ah, eu nunca pensei tanto em rituais, em tradições, assim como eu tô pensando agora com essa investigação. Daí, tem toda uma introspecção nessa parte do filme e ele meio que finca, assim, o que o filme vai ser e o que, uhum, o filme já é. E o resto é aquele clima super... Sim. Esse thriller... Com aquela trilha sonora que, meu Deus, cara. Eu não digo a trilha sonora pega, né? A trilha sonora licenciada, talvez, não sei. Mas sim a trilha sonora composta pro filme, cara, que... Uhum. É sensacional, saca? Mano, eu tô quase querendo botar aqui no podcast. Eu coloco no fundo. Coloco só, no... só um pouquinho, Spike. Só um pouquinho. Eu coloco de fundo. E, cara, é sensacional. Aí acontece a reunião com o David Duke, né? Que o Ron Stoward é chamado pra ser guarda-costas. Sim, isso mesmo. Porque o Ron Stoward é chamado pra ser guarda-costas, o David Duke. O encontro dos dois é sensacional, porque o... aparece o Flip sendo o Ron Stoward, aí aparece o Ron Stoward logo em seguida, tá ligado? Uhum. E aí ele cumprimenta o cara e tal, eu sou seu segurança e tal. Oi, tudo bem? Vamos tirar uma foto, David Duke? É que eles nunca vão acreditar que eu fui seu guarda-costas por um dia. Daí ele tem... O Ron, ele tá completamente acordado nessa, uhum, parte do filme. O personagem dele já se desenvolveu, ele sabe exatamente como agir, como se comportar no meio da Ku Klux Klan, uhum, como ele tem feito o filme inteiro por telefone. Ele chega, pega uma Polaroid, faz questão... Eu não sei se você prestou atenção nesse diálogo, que ele faz questão de dizer que a Polaroid tira foto em cores. Ah, sim. Tira foto colorida, né? Então é nessa Polaroid que aparecem aquelas shades da hora, assim. Daí ele chega perto do... Do Flip, né? Ele pede pro Flip ele tirar pede foto. Pro Flip tirar foto. Daí tá toda aquela encenação, uhum, assim, que o Flip... Tipo, ainda tem que pensar como um racista. Uhum. Não toque em mim, eu tiro foto. E ele fala tão natural, né? O Don't touch me. É, ele... O cara tá 100%... Ele é um ator dentro de um ator. Uhum. É por isso que ele ficou tão bom nesse filme. Daí eles vão tirar a foto e o Ron dá aquele abração neles, assim. Daí todo mundo começa a olhar, assim. Porque, sim, eles estão na reunião da clã. Daí... Oh. Uhum. Aí o David Duke dá um pulo, né? Não, não, o que, que você tá fazendo? É, ele quase pegou, quase destruiu a foto assim, mas ele pegou, uhum, antes. Sim. E tem essa foto até hoje. Tem, tipo... é fantástico, nossa. Uma coisa muito legal desse filme é como eles expõem assim, os documentos. O crachazinho da clã, uhum, a mural, foto, né? Uhum. Os documentos assim. Sim. E aí logo depois acontece a cena do batismo, né? Do John Stoward, entre aspas, do Flip, né? É, essa cena é o batismo junto com a reunião. Sim. E aí tem o batismo do Ron Stoward, que eles fazem o batismo, né, e tal. E depois eles vão assistir um filme muito icônico na história do cinema que se chama The Birth of a Nation, ou, né, O Nascimento de uma Nação. Se eu não me engano... Guerra Civil. Sim, é de 1915, se eu não me engano. E ele trata o pessoal da Ku Klux Klan como heróis, saca? E, tipo, eu cheguei a ver esse filme, eu fiquei numa das minhas loucuras de querer ver filme antigo, procurar filme clássico pra assistir. eu peguei esse. E eu não imaginava como seria o filme, sabe? Porque eu tinha na cabeça o The Birth of... The Birth of a Nation de 2015, que é sobre o movimento dos escravos, entendeu? E, tipo, é totalmente diferente, sabe? É pesadíssimo, sabe? Pra um filme de 1915 ainda... Nossa, uma das coisas que ele falou, assim, que pra minha área me interessa muito, foi que o Woodrow Wilson passou esse filme, chegou a passar esse filme diversas vezes na Casa Branca, assim, porque o Woodrow Wilson... Depois de uma revisão bem, bem crua, assim, a gente tem o Woodrow Wilson como... Um dos grandes racistas da história, assim. Sim. Daí, por exemplo, e ao mesmo tempo que tá rolando o batismo do Flip, tá tendo uma manifestação, não é? É, essa reunião com, ao que parece, essa parte teve um probleminha que não ficou muito claro quem é que tá sentado ali. No movimento negro, falando assim de uma experiência bem crua. Eu não entendi também muito bem. É um depoimento, né, que o cara deu e tal. Sim. Um depoimento. É de um senhor negro. Uhum. E ele tá falando como ele foi caçado depois. E as caçadas foram inspiradas nesse Birth of a Nation. Sim. Ao mesmo tempo que estavam passando o filme ali, ele tava falando. Esse filme montagem inspirou. Montagem sensacional, cara. Sensacional. Esse corte que dá, sabe? Uhum. É muito bom. E aí, logo depois, acontece a... Não acontece um plano que a mulher de um redneck lá vai explodir a casa de uma das... Sim, desde o começo do filme eles estão articulando esses golpes terroristas, assim. E essa mulher, a gente tem que lembrar também de falar sobre o papel dela, porque é incrível. Uma das coisas que fica bem clara, assim, no filme... E ao mesmo tempo bem sutil, são as microagressões. Porque não só tem racismo, tem machismo também. Total. Uhum. É o kit completo. Tem uma cena que é o Felix falando com a mulher dele, que cortando ela bruscamente. Uhum. Pedindo pra pegar coisa pra comer. Minha empregada, né, minha mulher? Daí tem isso o filme inteiro, dos dois lados. E nessa cena, agora tá... Ele meio que faz uma ponte com essa cena, porque agora a mulher dele é responsável de levar a C4 pra pôr no carro da Patrícia. A ideia inicial era colocar na casa dela, só que ela não conseguiu. Ela colocar na caixa de correio dela, só que ela não conseguiu e colocou no carro. Né? Que ela viu ela chegando, a Patrícia chegando, e aí ela decidiu colocar no carro. Sim, exatamente. Daí teve toda essa falha grotesca, assim, no plano. Ainda bem. Ainda bem. E depois, tudo... O filme vai chegando numa intercalação, assim, num conflito bem grande. Tipo, eu diria que até o clímax, sim, né? É a explosão. Um baita clímax, né? A grande explosão. É o momento Michael Bay. onde o Félix, ele para do lado, assim, onde a C4 tá, e explode em cima dele. Sim. Daí tem também o Ron prendendo a mulher a do mulher, né? A mulher e do aí ela... Félix. E tem esse momento de racismo que os policiais pensam que tá tentando estuprar sim, ela. Sim. E aí conseguem, né, justificar que o Flip chega bem na hora e aí conseguem prender os caras. Prender não, eles morreram, mas consegue resolver o caso, entendeu? Do David Duke até. Sim, é interessante, eles voltam assim pro escritório, daí, tudo se resolveu. Teve todas essas aproximações culturais firmes, bem fortes no filme inteiro. Toda a frase tem um peso incrível ideológico. E o fim do filme é basicamente, temos que arquivar isso. É um protesto. Tem a parte que eles arquivam o negócio, daí vai pra parte do protesto. Eles arquivam toda a causa, todo o caso, né, do David Duke. E aí acontece uma cena que, eles cortam direto pra uma cena de Charlottesville, que aconteceu no ano passado. Depois de ter... depois de ter de terem queimado aquela cruz em chamas, assim, na frente do Ron e da Patrícia. Exatamente. Que foi, foi meio que um plano sequência, aquilo? Não sei, um tracking, talvez. Um tracking. Daí teve o tracking, daí eles viram a cruz, daí já pulou pros protestos. Que, cara, eles pegaram... Isso, filme é muito... Você tá maluco, é sensacional. Porque eles cortam direto pra esses casos que rolaram em Charlottesville, né? Dos neonazistas, né? Sim, do Black Lives Matter, junto com o... White Lives Matter. Junto com a cópia bizarra, racista, que é o White Lives Matter... Daí, da intercalação dos grupos. Sim, o caso do carro que saiu atropelando um monte de manifestantes. Sim, e tem a footage inteira, e tem também a homenagem à moça que morreu. Sim. E embaixo, ao invés de Rest in Peace, Rest in Power. Rest in Power, cara, sensacional. E aí corta pra uma bandeira dos Estados Unidos de ponta cabeça. E em vai preto ficar, e branco. E ela colorida, e aí ela vai mudando, perdendo a cor, assim. Cara, é... Você teria alguma nota pra dar pra esse filme? Uma nota? De 0 a 5, assim? Alguma observação? Nossa, é um filme pesado. E eu não digo pesado só no sentimento que ele transmite. Ele é pesado porque ele tem tudo. Ele aborda o movimento negro incrivelmente bem. Tem a parte cultural, tem a parte das questões filosóficas, tem a questão policial, tem o governo junto com as organizações e com a Ku Klux Klan. E é isso, tem tudo. O cara fez uma receita perfeita, ele pôs tudo na medida certa. Sim, é também, né, dirigido pelo Spike Lee, produzido pelo Jordan Peele. Jordan Peele. Então. E você tem alguma nota? Pra mim, eu acho interessante porque ele foi vendido como um filme baita comercial, saca? Tipo, você vê os trailers e ele tem bastante tom de humor, assim como o filme, tem bastante tom de humor. Mas se você vê pelo trailer, ele é muito mais humorístico. E você vê o filme, você toma um choque, sabe? Você leva esse choque que é pesadíssimo, tem questões muito mais profundas. Pra mim, não tem como, cara. De 0 a 5, eu dou 7, tá ligado? Eu dou 12. É, então. Pra mim, sensacional, sabe? Então, a gente vai ficando por aqui? Vamos ficando por aqui, dando um tchauzinho pro pessoal. Ficando por aqui, a gente dá, tipo, esse tchau, um grande abraço no nosso público. Lembrando que o podcast, ele é transmitido em todas as plataformas. Sim, que você a gente tem imaginar. Agora. Você consegue ouvir a gente pelo Spotify, pelo Google Podcasts e também qualquer aplicativo de podcast que vocês gostem. Sim. E a gente vai tentar fazer um próximo tema de jogos, né? De jogos violentos, assim, que tem jogos banidos. Jogos, praticamente, né? Jogos com alguma polêmica em si. Uhum. E. Como é de praxe, a gente tem essa mania de querer recomendar coisas aqui no fim do programa. Sim. E vamos lá, Lucas. O que você manda pra semana que vem? Uma recomendação. Hoje eu assisti, inclusive, Bohemian Rhapsody, filme do Queen. Que, cara, é legal pra quem é fã do Queen. Cara, quem é fã do Queen vai adorar pelas músicas, da forma como foi composta as músicas, de como foi produzidas, de como foi gravadas e tal. E a caracterização do Freddie Mercury, de toda a banda, cara, ficou muito boa. Sim, é excelente, é incrível. Uhum. Eu, como recomendação, tendo em vista que a gente tá em novembro e tá chegando o Dia da Consciência Negra... Sim, dia 20. Eu acho que eu poderia recomendar... Como eu adoro animação, eu recomendaria, tipo, Boondocks All The Way, The Boondocks. The Boondocks... É aquela animação com o rapaz da periferia. Ah, sei qual que é. Que teve até a referência no clipe do Glover, This, né? This Is America. É, também, música também. Por vejam This Is America. This Is America. É excelente. Então, a gente vai ficando por aqui. Com certeza. Muito obrigado pelo escutado até aqui. Lembrando que Spotify, Google Podcasts e qualquer aplicativo de podcasts. Uhum. E é isso, então? E também algumas fotinhas, assim, ilustrando pelo Instagram, aqui. Só seguir no Instagram. É isso aí. Valeu, então. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou! watch my father step into his business suit to collect his 9-to-5 and his hour-long commute. I shrug it on my shoulders, and I know I look the part, but now it's frayed along the inside. Will someone just give me a start? I walked away, my hand still warm from a congratulatory shake. They said, can you start on Monday? Guess I finally got my break. I walked away, still smiling in the corner of my eye. It's just like you always told me, you can make it if you try. Just been busy. I've been staying after close. And you were there when I had nothing, and all our time was just wait.